O programa que está prestes a escutar devia ter ido para o ar no dia 26 de julho, ou seja, na passada quarta-feira. Mas devido a problemas técnicos, só hoje, 3 de julho, é possível a sua exibição. Estamos no ar! Ah, é? Estou bem, ela de pousar! Vamos embora! Rejo Valcante da Trofa, gosta de apostas online. Olha, isto estamos na emissão, não é para estares no Facebook, deixa o Facebook. Rejo Valcante dos Abreiros e Rejo Valcante da Trofa, só ver amigos. Exato. Não vou dizer de quem é que não interessa. Pronto. Portanto, já sabem que os nossos ranchos folclóricos são amigos de toda a gente. E são, e claro, pronto, sempre podem ter amizade. Olha, uma das nossas entrevistadas e uma pessoa que tu conheces pessoalmente partilharam a foto de receitas mil. Receitas nota mil. Uma das nossas entrevistadas? Sim, por isso é que não estou a dizer quem é que é. Lanche de forno, bateu aquela fominha? Faz esse lanche, é super rápido, saboroso. Veja a receita. Ah, sim, sei, já estou a ver. Não estou a ver qual é a entrevistada, mas depois em off a gente fala sobre isso. Já agora, para saber quem é que está com a fominha. Ia precisar de um palanche. Cantinho, como é que é? Ah, uma ouvinte nossa partilhou a atualização do estado do Cantinho dos Animais de Beja. Muito urgente. Precisamos de facto, para duas gatinhas, com menos de um mês, ainda mal comem, coitadas, não tratam um carro, não temos para onde as levar, uma tetruguinha e uma pretinha. Partilhem, por favor, a vida dessas dinas depende de não sei o quê, para seguir no telemóvel. Continuar a ler, não me apetece. Bom, deixa lá o Facebook. Está bem, agora vou aqui ao e-mail. Já agora procurem o nosso grupo no Facebook. Alertas do Google. Tem o nosso... Vão aos grupos e procurem por Antena Web. Nós estamos lá. A família é assim a dar para o grande. Olha, estamos aqui à vossa espera. Estamos aqui a sugerir samba dobrado. Deixa-me acabar que eu estou a falar com os nossos ouvintes. Já sabem. O grupo Antena Web está à vossa espera. Procurem-nos. Não é Rádio Antena Web, é só Antena Web. Exatamente. O outro grupo Rádio Antena Web ainda existe. Tem 283 membros. Mas não é nosso. Mas não é. Já foi nosso. Mas já não é nosso. Portanto, procurei mesmo por Antena Web, uma família de quase 3 mil membros. Sim, quase 3 mil. Ah, pois é. Quase 3 mil. Sim, temos mais. Carcaças, é verdade. 2.899 neste momento. Ah, é? Já não. Pronto. 2.899 membros. Venha-se juntar a nós. A nossa... Deixa eu ver se encontro aqui alguém. A nossa famelga, nós somos bué da fixes e somos uns gajos muito aporreiros, bem dispostos. Eu não, mas o resto da equipa sim. E o Carlos também às vezes, quando ele está com a garrafa do Ice Tea Green na mão, ele é um gajo fixe. Sem isso, pronto, já está. Sem isso ele não é não é fixe. Falta-lhe o vício, não é? Pronto, é normal. Eu acho que vamos ter que falar com a Ice Tea, com a empresa, porque nós fartamos-nos de fazer publicidade aqui ao Ice Tea Green. Primeiro deviam-nos dar aqui um carregamento de garrafas para os estúdios e claro, a gente fazia aqui uma publicidade e tal. Quer dizer, publicidade a gente já faz. E bebíamos, que está muito a calor. E pronto. Vocês já sabem. Pronto. Procurem lá então no Facebook. Já estamos 2.900 membros. Acabei de adicionar o Rancho Valcânico do Carregado. Pronto. Já sabem. Já somos uma família de 2.900 membros à vossa espera. Juntem-se a nós, aos primos, tios, avós. Rancho Valcânico do Carregado. Afilhados. Aliás, agora é que somos 2.900. Também já adicionei a Jéssica Portugal. Pronto, só naquela. Vai ficarmos número 7. Vá lá, não levem a mal. Nem saiam, senão os meios são aqui a... família. Nós somos todos primos uns dos outros, irmãos. Já agora, também não adiciona mais ninguém, porque se isto fica 2.901, depois fica feio. Temos que chegar aos 3 mil para ficar os dois redondos. Estou a brincar. É. mas pronto, juntem-se a nós, tragam amigos, primos, conhecidos, sei lá. Metam toda a gente do vosso Facebook lá para dentro. Exatamente. Vamos ser o grupo no Facebook português, aliás, o grupo português no Facebook, com mais membros no mundo. Vamos entrar para o Guinness. Exatamente, yo. Exatamente. Portanto... Sim, sim, isso, vá lá. Dá-lhe com força. Acabei de me perder porque estava aqui a ver uma coisa. mas sim, juntem todas as... Estava no Facebook? Não estou no Facebook. Mas se quiserem, já sabem, Joana Rita Artista é a minha página, juntem-se lá a mim. Não é que eu seja artista de nada de especial, mas pronto. Também podem ir ao www.outroladoaju.blogspot.com. Já agora faço publicidade onde podem encontrar. No Google Mais eu sou a Joana Santos. Joana Rita Artista, porque é uma ligação. 22/6/1738. Estimados leitores e amigos, no blog hoje ponho a minha autoria acompanhada por uma interpretação musical feita para mim. Para descobrir o que os fala, se clicar na ligação e foi lá. Ai, vá lá. Abraços amigos, 2 pontos de... Isto é abraços aos amigos ou abraços que são amigos? Abraços, vírgula, amigos. Ah! Tá bem. Eu dou abraços aos meus leitores. Às vezes. Tens tantos amigos? Olha lá! Tenho 132. 3? Pois, 133. 133? Quem é que pôs lá like? Ah! Quem é que fez o obsequio? Quem é que pôs lá like? Lá, quem é que likeou a minha pessoa? Quem foi? Lá, like. Portanto, já sabem, eu estou por lá. E podem conversar, podem deixar a vossa opinião, podem, sei lá. Falo que era bandido. E olha, juntem-se a mim, porque daqui a menos de um mês... Ela vai-se embora. O meu cantinho faz 2 anos. Ai, que bonito. O meu lugarzinho faz 2 anos. O blog do outro lado da ju.blogspot.com. Vocês podem visitar, faz 2 anos. Eu gostava de ter-vos por lá, portanto. Sabe? Olha, a Veste fez 2 anos e tu não disseste nada. A Veste... Ah! Não, mas o diretor és tu, não sou eu, o que é isso? Ah, desculpa, tu és a co-fundadora. Sou o quê? Eu não sou nada disso. Calma aí. Olha agora. Eu? É. Não, é a minha prima. Ah, se calhar, quanto mais prima, mais prima. E eu mesmo estou um calor de caráter, estou a saber. Caraças, pode-se dizer? Desde que não digas caraças, como caraças, pode dizer. Mas pode-se dizer caraças? Claro que se pode. Caraças não termina em alho, caraças. Ah, bem. Caraças. E gajos também se pode dizer. Também não termina em alho, pode dizer. Pronto, já bem. Alho, por exemplo, não pode nem trabalho, não podes dizer porque termina em alho. Então... Porquê é que não despedes o Oscar Alhinho e o Amílcar Alhadas? Porque nem alhinho... São relacionados com alho. Não, mas não terminam em alho. Ah, pronto. Está bem. Só que eles continuam aqui. Ah, bom. Está bem. E o Gaudêncio? Ainda faz parte da equipa? E não termina em alho também. Sim. já o Los Talheiras, esse também é um... Los Talheiras! Também não termina em alho, portanto também dá. Pronto, está bem. É isso. Está bem, está certo. Brilhantes, pai, 10 minutos sem dizer rigorosamente nada. Hey! Nós somos... Somos dois locutores... Epá, mas isto somos é um programa, badarós. Enfim, que eu... Somos os badarós. Os badarós da comunicação. Exato. Ou os cães de loiça. Cadela de loiça? De loiça não sei muito. Continuando. Acabei de me demitir. Pessoal, fiquem bem. Tenham o resto de notas de demissão. Eu não estou cá. Com licença, chamo off. Acho que é a primeira vez que chamo isso, digamos assim, alguém em direto. Que fixe. Volta, cadela de loiça. Estás perdoada. Olha, parecem off. Vá lá, peitem on. Pronto, agora a Jana fugiu. Pronto, já não fugiu, vamos à música. Pronto. Já que ela fugiu, vamos à música. Vamos ficar então com dois temas. Primeiro, já que falo, pronto, já que estava aqui a falar com a Joana, trago uma música da cantora Joana, Amanhã Talvez, e da Débora Blando com Somente o Sol. E voltamos aqui um bocadinho então. Vamos ficar com estes temas e voltamos já. Até já! Você sabe fazer olhos nos olhos, tanta vida pra viver, charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. É só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir. Só mais uma vez, só mais uma vez. Ora bem, caros ouvintes, estamos de volta. Pois estamos. Sim, estamos de volta. De volta. A Joana voltou. Eu agarrei-a pelos cabelos. Vá, puxei-lhe as patas e ela veio. Então não é cadela. De loiça, por acaso não partiu para lá. Antes cadela, que igual a pessoas como tu. Ofendi-me. Tchauzinho. Adeus, ou vai-te embora? Fazes cá tanta falta, que má fome. Tu... Ah, não testei. Ai, ai. Enfim. Portanto, já andámos à porrada enquanto, pronto, somente o sol, né? Olha, nem pus aqui as músicas tão... essa do homem... Amanhã talvez só... Foi as primeiras coisas que me ocorreram. Nem... Obrigada por não te teres lembrado de mim. Afinal, de Spike eu era cantora. Era. Agora parece que estou na reforma. Não, se tivesses mesmo ficado chateada... Ainda voltavas aqui ao ar para me dizer umas quantas sim, coisas. Sim, vocês não acreditam, mas ele ficou... Ele ficou mesmo a pensar que não, eu não acreditam. Ficar. É fácil perceber-se com a emergência que nunca saí da emissão. Ele ficou mesmo a pensar que eu tinha ficado chateada. Mas pronto. E onde é que está a Débora Blando? Ah, está aqui. Mas pronto. Ainda estou assim meio desnorteado, porque... Ficou mesmo a pensar, eu sou mesmo uma atriz, pá. Sou uma gaja, uma grande gaja, tira, tira o triz, tira o triz. Ficas só má. Mas porquê que toda a gente diz ultimamente que eu sou má? Por que será? Oxe, esta... mas não está certo. Mas eu não sou má é nada. Não é mais nada, pois não, é só má mesmo. Não é mais nada, é só mesmo má. Já que eu disse para tirares o triz, porque não é mais nada, é só má mesmo. Enfim. E porquê que eu estava a dizer? Mas estamos perdoados. Não, tu estás perdoada. Quer dizer, mais ou menos. Só vais ficar perdoada no final desta intervenção. Ah, é? É, e vou explicar porquê. Explica, mas Nós na semana passada íamos iniciar. Explica-me como se eu fosse muito pequenina. Ah, eu até ia dizer que como se fosse muito burra. Ah, mas estás cadela, pois é verdade. Mais gira do que pessoas como tu. Mas eu alguma vez quis ser giro. Foi mesmo que quisesses. Eu por cima com um monte de pelo, tipo um asco. Eu sou... Tipo um quê? Asco, asco, ele é que asco. Asuki! Asuki! Asuki! Asuki! Olha, só vai no já Asuki. Que gostas de tanta coisa siberiana e trans-siberiana... Se vai no Asuki, faça uma pergunta para mim. Ah, você tem um Asuki? Ai, o Asuki dá-me asco. Eu muito também, mas pronto. Aliás, eu, nas redes sociais, enfim, não vou comentar. Um horror em redes sociais. Aliás, quem quiser, ensine-me a ter uma postura fixe em redes sociais, porque eu não sei. Sinceramente, eu e as redes sociais. Olha, queres que eu te diga quais é que são as próximas músicas que vamos ouvir? Não, quero que me expliques como se eu fosse pequena. Qual é o motivo de eu estar de castigo? Então, o motivo de estar de castigo. Primeiro foi sentir-me tomar comigo. Obrigado por sair de emergência. Os ouvintes até conseguiram que ouviram-nos ligar. Eu quis desligar a ventoinha. Assim, à pressa, porque eu até me esqueci onde é que estava. Nem fiquei, mas pronto. Só não és castigado até ao final do programa porque ajudaste ao meu amadurecimento com uma postura em direto. Se algum dia algum entrevistado se ofender com alguma das minhas perguntas ou uma coisa qualquer, eu já fico... Mas, ofendeu-se, pronto. Ah, siga, vamos à música, já que a entrevista vai ver, vamos à música então. Vamos ficar com o Zé Cabra, sabe, por causa das coisas. Exato, um ícone pronto. Na nossa música. E então, porque é que, pronto, está-se castigo e eu disse que não ia ter direito a escolher músicas porque, nesta próxima intervenção, porquê? Oh, nós paizinho nós... Carlos, deixa lá, paizinho Carlos. Mas agora mesmo para Rafael e eu para a Diana. Se alguém percebeu, peço desculpa. Porque isto aqui, pronto. Peço desculpa, não, também. Assim, quer dizer, se calhar também essas pessoas queriam mandar beijinhos para Rafael e Diana, não é? Rafael, é. Não é isso. Eu sinceramente só sei a parte do paizinho Pac. Olha, estás a dar mais pormenores do que eu dei. Mas diga, pronto, não interessa. Já agora, obrigado pelos conhecimentos que me forneceste. Não, eu... Não, é que só quem reconhecer que não fica mal, quem fica mal sou eu. Não, eu só sei essa frase, mas pronto, eu nem conhecia, mas pronto, não interessa. Achei piada e por isso a história do paizinho Carlos. Paizinho Carlos, porque é que isto lá como então, se fosse. Assim, nós na passada semana. Eu vou explicar. A Joana é aquela pessoa que eu conheço. É a única pessoa que eu conheço que tem valores da altura negativos. Ou seja, ela não é. Ela não mede 0 centímetros, ela mede menos 1,58m. Portanto, ela ainda. Ela, para chegar aos valores positivos, tem, sei lá... Eu ainda sou comer... mais alta que a Kelly Minogue. Minogue, tem... como é que se chama aquilo? É a Kelly Minogue, está bem. Acho que não chega a 1,50m. Ela realmente tem uma vozinha da pequenina, tem. Mas pronto. Como estava a dizer, nós na passada semana começamos a gravar o programa. Mas houve aqui alguns contratempos técnicos que nos impediram de acabar a gravação do programa. E já tínhamos escolhido duas músicas para essa gravação. E que eram Gabriel Pensador, até quando você vai ficar levando porrada, porrada. Já ouvindo agora na live, não há muito. Pois já. Uhum. E também a música... Olha, na altura também estávamos a ouvir a música, curiosamente. O auto DJ é que sabe, pronto. Tá, pois, é só sabe. Para mim está viciado. Mas esta não, a True Glass dos pezinhos, como é que eles se chamam? Não é Stone Shore? Pois é Stone Shore. É? Uhum. É, deve ser umas coisas. Claro, é um vocalista, eu amo, tem uma voz linda, digo-vos. É a minha paixão agora. Eu posso dizer isto ou não se importa, para não. Não, acho que não. Ele tem uma voz linda. Pronto, e então dizia eu que... Pronto, então dizia eu que não jogar com estas músicas, fica-se castigo. Pronto. Castigo parcialmente, tu até foste quem escolheu uma delas. Portanto, depois até tens de escolher as meninas. Não, mas espera aí. Gabriel Pensador, foste tu que escolheste. Eu escolhi o True Glass do Stone Shore. Sim, e depois agora tu escolheste estas duas. Porque eu te abandonei. Agora coloquei-as aqui. Pronto, já que estavam aqui, já ficaram aqui. Pronto. Claro, então agora tenho direito a escolher. Não, essas tens. Na intervenção a seguir a essa tens. Não. Percebeste? Eu quando saí de emergência pus a Joana Cominha talvez e a Débora Blanda. Sim. Agora vão passar estas duas. Sim. Do Gabriel e do Sam Story. Só depois... é que ficas novamente permitida a escolher música. Está bem. Então, mas o Stone Shore fui eu que escolhi, portanto eu não estou de castigo. Siga! Não estás de castigo, porque se agora quisesse escolher, até te digo mais que estás de castigo. Porque tu na altura disseste, depois, na outra gravação, que já foi apagada, que tu dizias que... Então podia ser as meninas. Já não sei por causa do que eu falei. Quero... já não sei... Mas pronto, sei que eram as meninas. Você quer ficar apostando naquela bom. Acho que era mesmo porque estava a dar na live também na altura. Não sei. Talvez, não sei. Já não me lembro. Pronto. Então o que é que queres falar antes de a gente ouvir as musiquinhas? Ou não queres, não tens nada para dizer? O que é que tenho para dizer? Não, vamos à música. Vamos à música, está bem. Então antes de ir... Então deixa eu só aqui mandar uma saudação especial para a Pastelaria Estúdios Editora, que acabou de publicar 8 minutos no grupo da Antena Web. Ah, e o Jorge Guerreiro diz, amigos da Suíça, novidades já em julho, brevemente cartaz. há 10 minutos. Portanto, já sabem, juntem-se à família ontem na web, no Facebook. Volto a dizer, estamos à vossa espera. Com grandes artistas, com boas informações. Olha, há uma rádio concorrente que diz que às 19 horas começa um programa com o locutor. Estamos a ouvir saber que nós estamos a gravar no próprio dia, mas... Exato. Deve ser uma rádio muito interessante com um locutor muito interessante. É, como é lógico, eu não vou dizer, não é? Claro. Mas só mas é aos nossos canais, a Vest, o Canal 2, o Canal 1, a Live, nós temos música, boa programação. Temos também programas como este que não tem interesse nenhum, social, nem especialmente na Live, é que temos muito boa programação na Live. Na Live temos bons reclamos, temos muito boa música. Claro, cada vez melhor, aliás. E estamos a apostar muito e cada vez mais na música portuguesa, no que se faz por cá em Portugal, que é muito importante pegarmos naquilo que se faz por cá. Sim, isso é. Pegarmos naquilo que se faz por cá. E também ouvimos grandes músicas, tais como Linda. Linda. Dos Roupa Nova. Roupa Nova, que já não sei se é nova. Isto, os anos que isto tem, não sei bem se é nova. Ah, isto é sempre Roupa Nova, são sempre renovados. Mas já tem muitos anos já. Já, já. Uma discografia bastante grande. Já, ocupa quase 3 gigas. não, tem quase... Já ocupa uma prateleira de CD. Exatamente, é isso, é isso. Enganei-me. São quase 30, estão a ver? Cada giga são 10, estão a ver? Cada, daquelas gigas para a cabeça. Cada giga são 10 CDs, 3 gigas, estão a ver? É isso, é, até me engasguei. Por isso. Por isso, é... Pronto. Vamos à música antes que saia mais disparado. Gabriel Pensador com Até Quando e depois Stone Shore com esta música fantástica. Até quando? E nós dizemos até já. Até já então. Truglaço depois com os Stone Shore. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, vindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante. É tudo flagrante. Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? A polícia matou um estudante, falou que era bandido, chamou de traficante. A justiça prendeu o pé rapado, soltou o deputado e absolveu os PMs de vigário. Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até

E pronto, já cá estamos outra vez. Exatamente. Pensamos outra vez, já agora. Sabes que eu agora, por termos falado, e desculpa só contar isto, mas isto há músicas que pronto, puxam pela nossa, pelas lembranças. E eu estou-me a lembrar que eu tive uma amiga, não interessa dizer nomes, mas tive uma amiga, na altura era muito querida, mas também um bocadinho, enfim, uma forma de pensar um bocado, não sei se estranha. Mas ela era fã dos Roupa Nova. Ela era brasileira. E eu gostava imenso dela e nós dávamos muito bem. Só que, pronto, temos as duas personalidades um bocadinho fortes. Andará para casa. E eu tinha, na altura tinha 17 anos. E então lembro perfeitamente que ela meteu na cabeça que me havia de arranjar um namorado. Eu não queria namorados. Nem coisa que pronto, tinha outros planos e... ela gosta mais da Tatu. Resolvi. Aliás, eu falava com ela e disse-lhe: não, eu não estou interessada em namorados. Mas eu acho que o facto de eu não ter namorado fazia-lhe um bocado de confusão. E então lembrou-se de me arranjar um namorado. Então, na altura, arranjou-me. Ela bem queria-me arranjar um namorado. Então, foi-me arranjar um namorado muito tímido. Não foi namorado, nunca chegámos a ter nada. Impossível, porque ele estava no Brasil. Eu em Portugal, ele no Brasil, peraí, falei uma vez com ele através, penso, do Skype dela, sim, do Skype dela, mas ele era, no entanto, de uma terrinha qualquer lá do interior do Brasil, uma aldeiazinha ou coisa do género, não sei bem como é que se chama aqueles locaisinhos, ou tipo umas roçazinhas ou coisa do género. E pronto, ele era assim muito. Ele quase não falava. Eu não tinha interesse nele. E ela é que tinha, não sei de onde, tirado o interesse em que nós andássemos um com o outro. Agora vocês estão a imaginar. Eu também a descobrir que eu tinha 17 anos e a pessoa que ela me foi arranjar tinha na altura 42. Bom. O amor não escolhe idades. Ora bem. Atenção. O amor não escolhe idades. Mas desculpa, foi... desculpa só aqui um parênteses, esta é uma informação importante, estar aqui aos nossos ouvintes, daí até o meu tom mais sério. É notícia que está a marcar o desporto neste dia, nesta quarta-feira, até dar uma ajuda para que saibam que estamos a gravar em direto. Michel Brito, a portuguesa que está no torneio do Wimbledon, acabou de eliminar Maria Sharapova, russa, que é número 3 mundial, ou seja, do ranking WTA. A tenista portuguesa deitou por terra então a russa, que já havia marcado presença recentemente até num grande Roland Garros, enfim, caiu diante do número 1. E pronto, tem notícia que está marcada o dia de hoje. A portuguesa, que está radicada curiosamente na mesma terra que Maria Sharapova, em Bradenton, nos Estados Unidos, então a vencer Maria Sharapova é o destaque do dia de hoje. Pronto. E aí, estamos muito bem, portugueses. Michel, continua, força. eu sinceramente não acompanho muito o ténis, mas pronto, à espera. Fico contente. É sinal de termos uma boa tenista lá fora. Ela venceu já agora por 6-3, 6-4. Isto já na segunda eliminatória. Pronto. Agora é Karin Knapp para a terceira eliminatória, um nome que não tem assim grande. Enfim, acaso para dizer que depois de bater Michel, a Maria Sharapova, nunca se sabe o que é que poderá acontecer a seguir, não é? Porque, pronto, no próprio jogo parece que ela foi uma pessoa muito consistente a jogar e tudo mais. Pronto. Bem, é assim, em termos de gritos, a Michel Brito era campeã mundial, não era número 1 da WTA, de certeza. Mas mesmo com Maria Sharapova em campo, que a Maria Sharapova também tem assim uns gritos muito interessantes. Mas pronto, deve ser. Eu por acaso não. Mas isto vai de pessoa para pessoa. Eu acho que isso de gritar não. Ah, ajuda. Ajuda, achas que ajuda? Ajuda bastante. Quando vais a pegar numa coisa, consegues pegar mais força. E é um bocado. Por acaso não tenho essa ideia. Só que a Michelle Brito é qualquer coisa como, imagina, vocês vão ouvir a bater na mão, porque é imaginando que é ela bater com a raquete na bola. Não vai lá, então. Quando não é pior, quando não. E tu imitas bem. Eu uma altura que acompanho os jogos de ténis no tempo, no grande tempo em que a Radnensky ainda era número 1, ou a Wozniacki, a Caroline Wozniacki, que eu nunca percebi como é que ela jogou o número 1, mas assim. Adiante. Pronto, é essa, desculpa interromper, mas realmente é muito importante. Já agora, créditos aqui para o nosso amigo Nuno Miguel, que foi ele que me fez chegar esta informação. Pronto, ainda bem. Temos o Nuno, uma espécie de regia informativa desportiva, não é? Talvez que é a área dele, portanto. Mas pronto, não, a história acaba aqui, porque depois era essa rapariga a mandar músicas dos Roupa Nova para eu me lembrar do tal rapaz. Quer dizer, eu nunca fui propriamente fã de Roupa Nova, mas mandou-me temas como, acho que era a Carta e o Comboio Azul. O Comboio Azul? Acho que era o Comboio Azul, ou como é que se chamava aqui? Comboio Azul? Acho que sim. Mas pronto. Ora, já agora, só mais uma informação. Já não me lembro, mas já foi há anos, não é? Já agora. Assim, não, eu já vou com 24 anos, a caminhar para os 25. Malhota. É, exatamente, já é uma idade. Quer dizer, isto tinha 17 anos. Eu tenho aqui uma frase para te ler em off. Que não posso ler no ar, mas depois. Não podes ler no ar, ó filho, tu no ar podes fazer tudo. Pois, não é verdade, mas. Depois eu fiquei na dúvida, acho que isto era isto foi um dos grandes atos falhados, um dos atos filosóficos mais falhados que eu já vi por aqui pela rede social. É verdade, sabes que eu inventei um novo aparelho? Não, mas qual a rede social? O Facebook, não é? Poxa. Sabes que eu inventei um novo aparelho? Depois do iPod e do iPhone, sim, com base na nossa rede social, quem se bufa, eu inventei o iBoof. iBoof. O iBoof da Bapel. Estás a ver? B de Bonaparte. Da Bapel. Da Bapel. Eu não sei se não vais levantar. É lá o Jobs. Lá do caixão. Porquê? Para mim trabalhar para a Bapel? Não aceito. Que é isso. Se eu quiser para ele diz logo que é. Se eu quiser que volte para a empresa Zeca que ele tinha. Aquela pequenina, comparando com a Bapel. Aquela que faz telefones e aparelhos casitos e. Enfim. Eu francamente, digo já. iPhone, não é. Quer dizer, podem oferecer, eu depois vendo logo a seguir. Sempre ganho umas massas. Mas ficar com ele, não queria nem dado. iPhones, iPads, iPod. Ah, quer dizer, iPod não, iPod eu gosto. Mas mesmo assim, ainda prefiro o velho MP3zito. Aquilo. É mais baratinho. Tu não queres uma tableta? Uma tableta? Só se for de chocolate. Chocolate pode ser. Pois. E branco, que eu do outro não posso comer. Coitadinha! É pronto, isto é o momento triste da minha vida. Uma fã de chocolate como eu não posso comer. Vou beber e não mando por ti. Mas pronto, então depois de lês-me em off a frase. A minha. Tá bem, tá, obrigada. Sinto-me privilegiada pelo facto de teres bebido Iced Tea Green em honra do. Isto não é Iced Tea Green, esta não é a Green, esta não é Iced Tea, é. Lemon Tisanas? Sim. Uhum. É mais poderosa. Poderosa. Ah, por acaso nunca provei, isso é bom. É. É tipo esse tigrino, mas é planizanas ou lentizanas ou lentizanas. Tá bem. É isso. Coisa. Pum, pum. Sou é lentizanas ou plentizanas? Eu nem sei. Acho que é plentizanas, não é da pleno. É plentizanas. É possível, eu não sei. Bem, ao pessoal aí da empresa, quando acabarem de ouvir o programa, até agora mandem-nos um e-mail, pode ser que a gente ainda... Exatamente, geral.radio@gmail.com. Ainda sabe e-mail. Façam-nos chegar depois aqui umas caixinhas de plantizanas e ice tea. Sim, eu agradeço. Eu também, já agora para aqui. Podem mandar mensagem lá para a página do Facebook. A página não está a acabar. Ah, é para a tua. Para a minha também. Já agora podem mandar para aqui. Eu faço publicidade à Plantizanas e à ST. Já sabem. Se eu preciso, até uso uma t-shirt. Eu tiro uma foto, meto no Facebook com a t-shirt a fazer publicidade. E atenção, que eu não gosto de tirar fotos. Mas... Olha o Rogério Charras. Sim, continua. Sabes que este senhor faz-me lembrar o... A mim também. Quem? António Zambujo. Não sei porquê. Ah! Sim! Até o género musical é parecido. Não. Quando ele canta assim, este, assim mais suave. Ah, traz-me de volta. Estou com tanto sono. Não tem o género musical, não tem nada a ver. Continua. A voz é que me faz lembrar. Porque se tu vês o António Zambujo também tem uma maneira de cantar assim. Muito. Um bocadinho, muito esforço, cansa. Está calor aqui no estúdio. Bom, olha, está calor aqui no estúdio. Vamos à música? Vamos. Agora são duas sugestões tuas, diz lá. Sugestões minhas. Não sei. Olha, Flor de Verde Pinho, cantado pela Filipa Souza, que é uma das novas que entrou para a nossa live. Yeah. E é uma aposta de uma rapariga que já cantámos no mesmo palco, eu e a Filipa Souza, desde já para quem mandou um beijinho. E votos de boa sorte na carreira. E quem é que podemos ouvir depois? A vida passou. Depois da Filipa Souza. Não é antes da Filipa Souza. Não sei. Opa, escolhe tu, vá lá. Tá bem, então vou escolher uma voz bonita que eu gosto também de ouvir. Por acaso é engraçado, eu e as Joanas, eu gosto muito das Joanas. Então esta chama-se Joana Leite e também participou no festival RTP da Canção ano 2012. Aliás, no festival RTP Fado. Porque aquilo, todas as músicas tinham guitarra portuguesa. Enfim, foi das coisinhas mais deploráveis que eu vi. Já na altura falei isso, Nós e o Mundo. Bom. E isso por causa da guitarra portuguesa ser considerada património nacional, não é? Sim, e ao que eu ouvi dizer depois de verem o que a RTP fez, é o único que arrependeu-se. Ah, bom, até porque a coisa correu bem. Pronto. Estou a brincar. Está bem, olha, eu já sei qual é uma próxima, não é para esta seleção, mas só por causa dessa da guitarra portuguesa, tenho uma ótima ideia para a próxima seleção musical. Mas tá bem. Diz-me o que é que queres ouvir. É a Joana Leite com um amor a maior que a vida. Então vamos ficar com a Filipa Souza, Flor de Verde Pinho, e logo depois Joana Leite com o amor a maior que a vida. Vamos à música. Até já. Até já, até já. Até já, que isto já não está a correr bem. Até já. Pátria minha, dar-te o mais lindo nome português. Podia dar-te um nome de rainha, que este amor é de Pedro por Inês. Mas não há barba, não há rei, se não há leito para este um coração fora do peito. Meu amor transbordou eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarra nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pino. Não há barco, nem trigo, não há trevo. Não há palavras para dizer esta canção. Gostar de ti é um poema que não escrevo. E há rio sem leito e eu sem coração. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio. Como dizer a um coração fora do peito? Meu amor transbordou e eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarra nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarra nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. Passou por nós dois. O que fiz ficará para depois. Porque a vida nem sempre sorri para mim. Tenta não pensar que esta porta fechou. Eu perdi a coragem, ficou para mostrar que o amor é maior. E a vida vem. O tempo parou para dizer que eu espero ver o meu coração a bater. We'll be right back. no ar. Estamos? Então está na hora de aterrar. A emissão faz aqui em baixo, não é em cima. Ah, não te estou a ouvir. Faltam-me os travões. Não consigo parar. Se fosse só os travões que te faltam, bom. Caros ouvintes, a mais um momento de emissão. Quando ele parar quieto, eu vou continuar. Oh, daquilhões! Morreu. Estou sozinha nesta emissão. Então, caros ouvintes... Querias, eu sou imortável. És imortável? Imortável? Sim. É, esse imortal é para fracos. Ele é imortável. E ele aqui, aquele é o elixir da vida. Plantizanas, o elixir da vida. Treinamos tanto, tá? Eles não nos pagam. Pode ser que nos mandem umas regafas. Umas farragas. Umas regafas. Fagarras. Regafas. Farfagas. Não, não é farfagas. Regafas. Não pode ser fargarras? Não, fargaras. Não. Não fica tão giro. Farragas. Fagarras, pronto, fagarras. Não. Regarras. Está bem. Podes continuar? Desculpa. Agora tenho um bêbado aqui na emissão. Pronto, portanto eu estou sozinha nesta emissão, a emissão é toda minha, portanto eu vou conduzir. Estamos três. Três, já estás a ouvir a tocar? Mas é muito. E a minha garrafa, claro. Quatro, então. Sim. Pronto, o Bezanas está aqui. Ai, o pleno Bezanas está aqui. Por causa dessa, acho que já não tem direito às rafagas de... às regafas. Para ter regafas. Às regafas de elixir da vida. Exato. Tenho. É xilir da diva. Tenho. Se comprares, tens. Também eu. Pois. Só comprando. Não tem, ninguém nos manda, mandem para cá uma garrafinha, vá lá, manda. Manda uma garrafinha aqui, mas para a gente. Estou imaginando depois que vem para o teu mural. Até mas é a garrafinha que a cerveja com ou sem álcool, que eu não sei. Epá, por causa dessa da cerveja, isto agora andou a aparecer umas cervejas muito fixe. Portanto, como é que é? Eles dizem, é só 98%. Sumo de limão, 2% de cerveja. É para poupar a cabeça da cara? Não sei se é por causa disso. Eu acho que eles querem chegar a um público... Mais jovem. Mais jovem e mais diversificado, não é? Eu é assim, eu se me oferecer uma garrafa de sumo ou uma garrafa de cerveja, vou optar pelo sumo, sem dúvida. Não... Não, não gosto, é cerveja. Pior vinho. Vinho então esquece. Meu cheiro. Não gosto nada. Mas pronto. Hoje não se discuta. Quanto muito lamentam-se. No caso eu não lamento nada. Mas. Nem eu. Eu também acho que faz muito bem gostar de vinho. Até porque assim deixa um sumo para mim, que é bom. Exato, e para mim. Portanto, pode para ti, tu bebes a vinha de Alcano. Tá, já vai já. Olha! E quem dera muitos. Sim, é verdade. Que ainda era muitos, mas... Ainda há gente que não tem água penalizada. Mas, mesmo assim... Pá, sumo ao chá... Esta música é fixe... Olha, tu podes me deixar de estragar a emissão, faz favor. É, podes continuar. É pá, isto assim não pode ser. É pá, também é uma coisa que não serve dizer em emissão, pois é? É pá, é vassoura, tem para... Não, desde que digas com o que é que vem a pá, se vem com uma vassoura, se vem com uma raquete, não, é, não, diz, mas é só dizer. É não. Mas ele tá especialista em estragar a pressão. Mas pronto, agora até as cervejas começam a ser mais sumo de limão que cerveja. Portanto, esta bebida está a mudar muito. Tá. Tá! Ainda há dias me fizeram uma pergunta curiosa, não vou dizer quem. Possivelmente, não sei se vai ouvir esta emissão, mas pronto, não vou dizer quem. Acontece. É do meu círculo de conhecidos. Não digas por Norberto. Sim, continua. Deve ter sido Norberto? Sei lá. Norberto. Como não deves conhecer ninguém com o nome de Norberto, por isso é que eu disse. Por acaso conheço. Pronto. Conheço, então... não falo com a pessoa. Aliás, Norberto é também o nome de uma personagem minha. Mas. Ah, não precisa de heterónimos. Não. Uma personagem minha do meu livro. Ah, do livro, está bem. Mas pronto, fez-me uma pergunta muito engraçada. Porquê que a Central de Cervejas produz N marcas diferentes? E eu fiquei assim... Está bem, qual é a resposta? É para pagar menos de imposto sobre as marcas, que é para haver mais marcas. Também chega a, portanto, a, imagina que se fosse só a Sagres. Acho que é fácil, acho que dá para perceber. Se fosse claro. Só a Sagres... Quanto mais as vendem, mais imposto tenho que pagar. Exatamente. Portanto, assim têm mais marcas. Mesmo que tenham muito imposto sobre cada marca, têm de buscar fundos. Mas pronto. Mas isso é lógico. Lembra-me disso de uma vez que estamos a falar de bebidas... Eu ainda assim não dispenso o cafezinho. É, mas, assim, epá, mas mandem para aí umas garrafinhas, like. Vá lá, umas garrafitas aí. Hoje vi Rodeo. Veste o quê? Rodeo, é o Red Bull da segunda divisão. Ah, oh, não. Não estou a ver. É. Não conheço. Pronto. E. É isto. Enfim. Olha, agora por causa de teres já um bocado de falar na notícia da Sharapova. Quê? Sharapova. Está aqui uma pessoa no Facebook a dizer: embrulha, Sharapova! Já foste! Pronto, é só para dizer que nós estamos na emissão e com o Facebook aberto. Agora estou com o Facebook aberto. Eu não. Eu estou. Por acaso agora não estou. Agora estou mais a jogar. Estou a tirar a garrafa de uma mão para a outra. Está tanto calor. Está muito calor mesmo. Está mesmo muito calor. E tu diz lá, música, vamos fazer o que agora? Música? O que é que podemos ouvir? Contar histórias para os revés. Histórias para os revés? Não me parece. Não. Também não. Até porque já deu o bitigo, não é? Mas eu posso-vos contar uma história. Se forem ao meu blog, está lá uma história chamada 5 minutos. Quem quiser ler, da minha autoria. www.ooutrolardajul.blogspot.com. Nada tem a ver os 5 minutos. Pesquisem lá com a história 5 minutos. Por acaso não tem nada a ver a história com a música do Bossa e Si 5 minutos. Mas olha, só por causa dessa, Bossa e Si 5 minutos é a minha proposta. Está bem. Tens a música? Tenho. Pronto, e tu também tens? Pois tenho. agora está a perguntar é que não está a mas lembrar. Pronto, querem ouvir histórias, têm lá uma história. É um post chamado 5 minutos. Procurem lá na pesquisa. Um post. Já foi dos posts mais lidos e visitados, agora não é? Também, quando era só um, era difícil. Quando era só um? Mas foi o primeiro post, claro. Não foi. O primeiro post do blog chama-se... Estou a crimbar! Deixa cá ver como é que se chama o primeiro post, já nem sei... Chama-se apresentação. Sou o que sou, é isso. Mas... Isto é um plágio de uma música minha. Desculpa? Estás desculpada? Nem sequer sabia que conheço uma música com esse nome. Mas... Por causa de ouvir a Joana. Não, não. Vamos ouvir você em 5 ou 5 minutos. Está bem, depois vamos ouvir a Joana. Qual Joana? Joana Gomes? Não, a Joana Rita. Não, não vamos nada. Que é a Joana Gomes? O que é que Fingertips tem? Tem das músicas. O que é que Fingertips em geral tem a ver com a... o Bossa C? Nada. E o que é que a Joana Rita tem a ver com o Bossa C? Tem a ver que escolheu, falou num poema, tem uma música... Não, eu não falei num poema, eu falei numa história. Tu falaste em contar histórias. Eu estou a dizer... Falou numa história... No blog está lá uma história... A Joana Rita falou numa história que recorre ao nome, que anteriormente era uma música do... Era e é. Do Bossa C. E, aliás, aquilo que a Joana Rita tem em comum, digamos assim, com o Bossa C, é que acaba de escolher uma música dele. Aham, tem que música é que escolhes da Joana Rita? Sei lá, uma qualquer, ainda estou a pensar, agora estou no campo, não é no campo, como é que se chama aquelas coisas, os fumeiros, aquilo de encher os chouriços. Pronto. Estamos naquela parte do programa que estamos a encher os chouriços. Ok. Vamos lá, vamos ficar com a música da Joana, que tem, aliás, muito a ver com a música do Bossa e Si. Ah, sim? Muito, são, aliás, músicas muito parecidas. Que medo. E que se chama Não Te Vás Embora, Amor. Tem tudo a ver. Está bem, ok. Pronto. Não te vás embora, amor. Não te vás assim. Não te vás embora, amor. Não me esqueci o resto da letra. Coitadinho para mim. Coitadinho para mim. Está bem, então pronto, vamos à música. Nós já voltemos aos microfones aqui do Oda Quilhões. Mal queria dona. Oda Quilhões. Mal queria noda. It's a final countdown. Olha, pode ser mal queria nado. Mal queria nado? Nem nada, nem a pé, nem nada. Ou mal queria nada. Mal crio nada. Bom, mal crio nada. Troca. Ah, sim. Bom, não comeces com as trocas de letras. Trocas o A pelo O e o D pelo N e fica mal crio nada. Já, yeah, estou-te a ver. Estás? Bem, oh, people. People. Bora lá a música, yo. Sabes o que é people? People help the people. Yeah. As pessoas ajudam, entre parênteses, ou então não, as pessoas. Nos sonhos? Naquela terra dos sonhos? Não, na Greenland. Isso é uma das capitais de estado da Bonalândia. Sabias? A Dream City. A LOL City. Olha, sabes que eu ainda há bocado, por acaso, era uma proposta qualquer musical e eu esqueci. Mas não interessa, vamos lá aos 5 minutos de Bossa em Si. Também, já agora também há, sei lá, há a K-City, que é, a K-City é uma, digamos que é a zona histórica da Bonalândia. Sim. E K-City, e porque K-City, pronto, City, não é? E K-City porque é K-7, coisas... já antigas, não é? Algumas nem VHS. É. Pronto. E é isso. Também há a Manu City. A Manu City é... pronto. É assim mais para as boates e não sei o quê. Bom, ele está a viajar. Vamos à música. 5 minutos do Bossa em Si e logo depois... E logo depois, a música da Joana Rita. Não te vás embora, amor. Ai, vou. Letra da minha autoria, inspirada no fado português Child de minha mãe. Que minha é para mãe, não sim. Me virem dizer que eu faço plágio e tomo como o meu, que não é meu. É a minha letra, sim, é da minha autoria, tem o meu copyright. É meu copyright. Mas... Diz assim a Britânia, a British. É. Opera, mas é inspirada, embora não tenha musicalmente nada a ver, mas pronto, mas é inspirada, sim, porque é o instrumental foi criado para cantar o chá da minha mãe. O chá da minha mãe. O chá da minha mãe. Pronto, portanto, é inspirado então nesse fado tão conhecido. Bom, vamos à música que ele está a variar. It's a Final Countdown. Até já. Não é nada. Não é nada a ver com o Final Countdown. Então não é os 5 minutos. É. Pronto, tu disseste. Mas para ti é a contagem final. Cala a boca, vamos à música. Até já. Ah, bem, vamos à música então. 5 minutos, música do grande senhora que se chama Boss A.C. Yeah. Esta é para gravar em 5 minutos. Dá-me 5 minutos. 5 minutos, só preciso 5 minutos. Yeah. Daqui a 5 minutos onde é que tu vais estar? 5 minutos chegam para o mundo acabar. 5 minutos parado no vermelho, não há paciência. 5 minutos vais dos insultos à violência. 5 minutos mal parado, és logo multado. Faz diferença ficar 5 minutos deitado. 5 minutos a discutir e já disseste tudo. Reprovas no exame por teres 5 minutos de estudo. 5 minutos chegam para perderes o avião. 5 minutos de atraso causam má impressão. Em 5 minutos quantas bombas podem explodir? Quantas crianças com frio por não terem que vestir? 5 minutos à chuva podem acabar em gripe. Em 5 minutos vês o meu videoclipe. Em 5 minutos vais de garanhão a desilusão. 5 minutos chegam para saber se gostas ou não. 5 minutos de ó. Tic-tac. Não é preciso muita pena. 5 minutos. Eu só preciso 5 minutos. Ei, ó. Tic-tac. Não é preciso muita 5 minutos. Só preciso 5 minutos. Ei, ó. Dá-me 5 minutos. 5 minutos num foguete e atravessas continentes. 5 minutos a correr, ficas com as pernas dormentes. 5 minutos aflito e podes fazê-lo nas cuecas. 5 minutos de peões deixam-te os pneus carecas. 300 segundos a ferver e entorna-se o caldo. 5 minutos para outra rede e acaba-se o saldo. Em 5 minutos quantos bebés nascem no mundo? 5 minutos entrar água e o barco vai ao fundo. 5 minutos chegam para mudares de opinião. 5 minutos sem ela já aperta o coração. Há 5 minutos atrás quanto tempo faltava? Se não tivesse 5 minutos este beat já não tocava. 5 minutos no dentista, quanto é que ele te cobra? 5 minutos ouves esta música e ainda sobra. 5 minutos às vezes custam tanto a passar. 5 minutos chegam para muita coisa mudar. 5 minutos, yo. Tic tac. Não é preciso muito apenas 5 minutos. Eu só preciso 5 minutos. Hey, yo. Tic tac. Não é preciso muito 5 minutos. Eu só preciso 5 minutos. Hey, yo. Dá-me 5 minutos. Para sentir. Tic-tac. Não é preciso muito apenas 5 minutos. Eu só preciso 5 minutos. Hey, yo. Para sentir. Tic-tac. Não é preciso muito 5 minutos. Só preciso 5 minutos. Hey, yo. Dá-me 5 minutos. Não te vás embora, amor. despedida. Quero que tu saibas, amor, que és parte da minha vida. Estamos no ar, caros ouvintes, começa agora mais uma intervenção. Canto fado. Ai, que eu fiz. Vamos cantar o fado. Like. Ah, para o sofrimento. Um bom remédio final. É ouvir os cantos, o L2, que não faz nada mal. Não custa mesmo nada. É só fazer um clique. Uma guitarra afinada, uma voz bem timbrada. E o resto que se lixe. Quando a tristeza me invade. Oi, olha que dor. Se me atormenta a saudade. Oi, olha que dor. Haja-se uma vontade. Oi, olha que dor. Por uma esperança perdida não passo na vida. Por um mau bocado passo por dois. Se a casa sorte esqueceu, é fazer como eu. Ouvir o olha que dor. Cara ouvinte, isto correu muito bem. Por acaso não estava. Ah, isto, pá. É que isto, vocês não, para quem não está a ouvir às 18h41, entra na live. Já sabe o que é que teve a dar. Exatamente, ou seja, isto não estava de todo previsto. Pronto. É assim. Mas estamos aqui com a musiquinha de fundo sempre. Nós não funcionamos sem a nossa live. Nós sem a nossa live, pá. Epá, podia ser, pá, mas não era a mesma coisa, pá. Não era não. A mesma coisa, pá. É como uma ragafa assim destas de ião. Pá, tu podias viver sem a tua ragafa, não podias? Não podia. Ou melhor, podia. Mas não era a mesma coisa. Canto dafo. O DAF? Sim. Canto DAF. Canto DAF. Enfim. Tudo ofa. Nós andávamos aqui à pesca de um assunto. Tudo ofa. Para discutir hoje aqui no nosso programa, mas. E discutimos e encontramos um assunto. Vamos discutir a falta de assuntos para discutir. Ora. A culpa é tua. Exato. Pronto, o facto de discutir, virmos para um programa... Não é concordar, é discutir. Nós vimos para um programa sem assunto, é um problema ou não é um problema? Mas claro que é um problema. Não tem assunto nenhum. Porque não tem assunto nenhum, nem há nada para dizer. Yeah. E isso é uma coisa discutível. Porque não se pode vir para um programa sem assunto para falar... Uma vez que se tem um programa que se tem que falar de algum assunto. Já falamos aqui de Michelle Sharapova, que hoje derrotou a Maria Brito. Opa. Pois é, uma mentira? Não! Imagina que eu chamava Maria Rachapova. Oh, o que ela racha, tu não tens nada a ver com isso. Racha raquetes e bolas. Chamava, sei lá. Ela racha raquetes e bolas. Tu não é? Oh, eu sei que eu chamava, sei lá. Maria baixa a porra, uma coisa qualquer. Ai, não podia, tinha de ser baixa a porra. Só tenho um R. Ai. Oh, Maria, peço imensa desculpa. Olha, tu conheces a senhora de algum lado? Eu peço imensa desculpa, eu sei que não nos está a ouvir, ainda bem. E não percebe aliás, português. Aliás, se calhar até percebe, agora a Michelle ensinou-lhe algumas coisas. Ou não, se calhar não se podem nem ver, mas vá. Não, se calhar ensinou-lhe a dizer adeus. És o L mais fraco. Mas pronto, portanto, vir para um programa sem assunto, quando é preciso ter assunto para uma emissão, pá, não dá, não pode ser. Não tem assunto nenhum. Não tem assunto nenhum. Portanto, estão despedidos, fora daqui, rua, fora daqui, não vos quero mais aqui. Coitadinha. Mas coitadinha! Oh Carlos, nós temos que discutir alguma coisa. O que é que a gente vai discutir? Pá, nem que seja o facto de encher chouriços. Achas que isso é uma boa forma de encher chouriços? Olha para isso, só gordura. De algum jeito. Quer dizer, uma pessoa que vá comer... Eu quero lá saber, eu não como. Uma pessoa que vá comer os teus chouriços. Os meus chouriços? É? Eu nem como chouriços. Há saber o que é que os outros comem. Cada um mete na boca o que quiser. Cada um mete na boca e engole o que quiser. Eu faço menos... Mais ou menos faço coisas de jeito. Olha, assim eu só tenho aqui um. Mas que vou comer o meu chouriço, mas vai bem alimentado. Não é? Agora, fizeste muitos deles cheios de gordura. Eu? Pequeninos. Eu? Tipo, parece aquelas... Também deves achar que tens um grande chouriço. Aquelas... Parece aquelas... Aquelas garrafas... Não é garrafas. Aqueles frasquinhos de amostras. Calma. Acho que... Definitivamente é melhor que começares a fazer temas para os programas. Da primeira vez que usamos tema, acabamos no modo acolhões. E agora a causa vai de chorizo. Ai, não aguento. Vocês não estão a imaginar, mas eu já estou a chorar em tudo. Ai, vida de mim. E a música está até animada. Ai pá. Esta dando live até animada. Nunca mais falo em encher chouriços contigo. Pronto, vá, vamos falar noutros enchidos, sei lá, fiambre. Salpicão. Pronto. mas queres discutir também o de chouriço? Também deves achar que tens um grande chouriço. Coitado. Esse é mais um chouriço. Está bem, mas é um produto de qualidade. Pode não ser de grande, mas é qualidade, estás a ver? Tens a mania. Olha, não tem gordura, não tem aquela gordura em excesso, estás a ver? Eu deixar que eu, por acaso, estou preocupada se as pessoas comem muito ou pouca gordura. Eu não como. Está bem, mas... Mas para vender o teu produto, não é? O sol está a sair embora. Mas para vender o teu chouriço, não é? Opa, ninguém me compra. A avaliar pelos 133 likes que eu tenho na página... Pois não sei. Vai lá perguntar ao pessoal quem é que quer comprar chouriços. E depois pergunta. E depois... Querem os chouriços da Joana ou os chouriços do Carlos? Só vai lá e dá a sua opinião. Se desse para eu te citar, não consigo. Citar não, mencionar. Não consigo mencionar. Isto tem que ser pela página normal, não pode ser pela mobile. É. Porque a mobile não é acessível aos taguinhos. E quem é que é ceguinho? É o Heitor. Fogo? Vemos mal como a caraças. Pode-se dizer caraças na emissão? Não se pode. Não termina em alho? Pode-se dizer? Não se pode. Pode. E gajos também? Também se pode dizer gajo? Pode. E gaja também. Também é o gajo. Está bem. Olha, sabes uma coisa? Sabes uma coisa? Epá, desculpa lá, mas esta emissão está-me a dar um trabalho. Não podes dizer! Termina em alho! Mal querida dona! Não podes dizer! O que é trabalho? Não posso dizer trabalho! Não! E então manda cortar! Corta! Corta! Corta! Corta, carago! Corta! Carago, podes dizer? Não termina em alho! Também se terminasse, que era o que? Caraca! Pois. Era um cargo dos trabalhos! Ai, trabalhos também não se pode dizer porque não é alho, mas é alhos. Não, mas termina. Não termina em alho. É perigoso. Vá. Bom, esta emissão hoje está complicada. Bom, é assim, nós andamos a pisar a linha. Qualquer dia vem daí o chefão. Ah, não, o chefão és tu. Exatamente. Ah, bom. Ah, Qualquer dia vem o Jafu e Joana, carrega! Carrega no botão e põe música na emissão! Que é para depois eles vão te fazer splash! Splash! Com a baleia! Ai, já ia dizer as neiras. Peço desculpa! Splash! Eu tenho aqui o splash aqui perto. É o sliding splash! Splash! Splash! Faz isto, tu fazes splash! Carlos, acabaste de te afogar no fundo da garrafa! Olha! Refrescado! Ah, mas eu não sei como é que está agora, mas lá no tal do splash estava lá uma pessoa invisual. Ou que via mal, ou via pouco, ou assim uma coisa. Agora já não deve estar. Com certeza já foi o puxado. É ceguinho. É ceguinho, vai embora. Ah, não. É invisual. Pá, ouvi uma senhora que me disse diretamente: ah, não quero pessoas com deficiências no meu programa. Pois eu sei. Portanto, se a produtora do Splash for tão simpática como a sua dona Teresa Guilherme. Ai! Desculpem, cortem. Não era para dizer o nome. Já vais tarde. Eu não disse, não sabia se era para dizer ou não, mas... Eu até acho que já disseste isso uma vez, quando foi cá a entrevista dos 2 anos. Eu acho que sim. Acho que é público, senão... Também se ela não gosta, temos pena. Não faça por... Eu quando não quero que me apontem o dedo, não penso bem nas coisas que faço. Portanto, a senhora tem que ter consciência dos atos que... O problema está aí. Em ter consciência? Pois, não está. Pois. Adiante. Estava um programa aqui. Olha, pois. Olha, nós para a próxima emissão vamos falar de músicas com palavras malditas. O que é que achas? Acho que é uma maldita ideia. Porquê? Era uma doçura! Porque acho que sim. Acho que era. Estou a brincar contigo. Só que fazem palavras malditas, mal espaço ditas. Eu decidi fazer um trocadilho do carilho. E posso dizer termininho, não termininho alho. Mas trocadilho termina. É um trocadilho do carilho. Pronto. Sim. É pronto. E então dizia eu que já o quê? Perdi-me. O que é que estava a falar? Por causa das palavras malditas. Ah, eu fiz um trocadilho. Ah, um trocadilho. E pronto, juntei o mal e as ditas, estás a ver? Olha, o auto DJ está para aqui passar o mesmo reclamo, não sei quantas vezes. Deves ter cá para mim, isto passou dinheirinho por baixo da mesa. Ai. Pagaste o auto DJ para ele... Passar o de par em par? Reclamo do teu programa? Que... Vou fazer comentários à tua observação. Estou a brincar. Obviamente. Por acaso não. Mas é assim, nós... Vou explicar. E porquê é que eu disse isto do Auto DJ? Posso explicar, não há problema nenhum. As pessoas sabem que nós não estamos acordados 24 sobre 24 horas. Claro. É óbvio. E é claro que nós temos um programa que gere as seleções feitas para a live. E é por isso que é possível haver música 24 sobre 24 horas. Sem que... Mas, embora funcionamos à base de playlists, uma coisa é certa, nós selecionamos cuidadosamente cada música. E saibam, ouvintes, que de tempos a tempos as músicas são mudadas manualmente por nós. De hoje foram colocadas para... E sim, temos um auto-DJ porque faz falta para gerir os intervalos, os reclames, os separadores, as músicas. Explicado? Portanto, eu posso comentar o que eu quiser. E nós não estamos cá 24 horas, mas estamos cá todos os dias, a coisa também não tem no ar. Claro que sim. Tanto que foi o que eu disse, que nós, de tempo a tempo, portanto, Não, não é só isso. Se houver alguma falha no servidor... Exatamente. Se houver alguma... Nós estamos cá para imediatamente corrigir o erro. Exatamente. Se não for um, é outro. Há dias que me ligou, até foi a Joana dar a conta do erro. De uma, aqui, de uma... Por acaso foi uma chamada muito engraçada. Sabes que eu depois ri-me, porque achei piada que eu liguei-lhe. Estou, Carlos. Estamos com problemas na live. Ah, sim, sim, sim. Então vou já ver. Como parecia aquelas chamadas que são feitas assim à pressa. Uhum. Achei muita piada. Estou, Carlos, estamos com problemas na live. Ok, vou já ver. Tipo, parecia assim passar a mensagem muito. Mas isso é que é fixe. Foi assim muito. Isso é que é um trabalho profissional, não é? Não é? Ah, então está tudo bem, o gato e o cão e o periquito. Ah, passado meia hora, olha, a live ainda está a repetir o mesmo trecho de música. Ah, tu não disseste nada, olha, ia dizer-me, mas depois já que não vais esquecer-me. Não. Pronto, é para saberem que é assim, nós temos alta DJ porque faz falta e, claro, ninguém consegue estar 24 sobre 24 horas, mas estamos sempre a cuidar. Sim, porque estamos aqui uma média de, sem exagero, estaremos aqui uma média de 18 horas por cada dia, intercaladas entre eu e outros membros do grupo da direção, mas no total estamos aqui umas 17, 18 horas diárias. Por isso, mas pronto, mas é importante. Aliás, não é errado dizer que se tem playlists. Não. É errado em não errado tomar conta das playlists. Aí é que está aqui, o que nós não fazemos. Ou então ter uma coisa que é. Cuidado, ainda te vou ir a casa hoje à noite. Mas estou a dizer que. Quem é que vem aqui a casa à noite? O quê? Hã? Não tomar conta das playlists? Nhof. Ok. Mas como eu te dizia, é assim, ou então ter uma playlist com base só, como é que ia dizer, com base em interesses, porque vende mais, etc. Nós temos libertos desta componente. Não, nós não funcionamos assim. Nós passamos boa música, música variada, música para todos. E atenção. E há um cuidado, sim, em renovar músicas que passam mais, músicas que são mais pedidas, música. Portanto. E agora uma coisa que eu quero dizer também é que, vamos lá ver, da nossa playlist, e é com orgulho que eu digo isto, eu sempre vou dizendo isto às editoras e agora ainda e vou fazer essa ideia. A Antena Web passa na sua produção interna. E é importante que se diga isto, claro que a produção externa, pronto, nós não podemos controlar, podemos dar um jeitinho de fazer uma forcinha, mas enfim. Mas da produção interna, que é a maior parte da programação da Antena Web, portanto, dessa produção interna, cerca de 55% a 60%, vá, pronto, 55% é música daqui de Portugal. E essa playlist da Antena Live corresponde precisamente... é esse o objetivo. Ou seja, já que a Antena Live serve os três canais, então a mesma meta que se aplica a estes três canais também se aplica à Antena Live. Ou seja, quem vê a Antena Live à partida, enfim, pode. Ou seja, nós temos aqui algumas centenas de músicas e está calculada a porcentagem. Nós não temos menos do que esses 55%. Até podemos ter mais, às vezes, se acontecer, mas menos não temos garantidamente. Ou seja, nós queremos apostar na música portuguesa, queremos continuar a apostar na música portuguesa e continuar a fazer cumprir o objetivo pelo qual surgimos em 2010. Pronto, e... Ou seja, é uma playlist porque tem mesmo que ser. Não é por uma questão de facilidade. É porque tem Exatamente. Mesmo que ser. E é uma playlist que vocês também podem, claro, dar sugestões se quiserem ouvir alguma coisa. Exatamente, já nos foi surgir algumas músicas. Portanto... Façam chegar, através do formulário, na live, o vosso pedido, não é? Por isso... É, aliás, agora deixa-me só fazer aqui uma... Só confirmar, porque eu não sei... Agora deixaste-me aqui a pensar, deixaste. Porque na live está, de facto, o formulário e eu acho que é para pedidos. Nós temos dois formulários no total. Ah, é para pedidos, é. Tens razão. Não. No formulário da live, o que podes fazer é enviar uma música. Pronto. Ou seja, tem presente no menu, em todos os menus está presente a possibilidade de, em todos os sites, canal 1, canal 2, Antena Web Live, O ouvinte pode ter lá um link que diz peça uma música. E o ouvinte pode pedir uma música e pronto. Logo na página da Antena Live tem o formulário de contactos e automaticamente também a possibilidade de enviar um arquivo de música para nós então aqui passarmos. Pronto, passarmos na live. Na live, ou na nossa programação, mas. Sugestões, já temos aqui o Ribeirandão, por exemplo, que também vai passando. E pronto. Algumas sugestões. Exatamente. Portanto. E eu estava a dizer que ele pagou ao Auto DJ, portanto, vocês estão a ver o Carlos a pagar um programa. Para passar aqui mais do que uma vez numa hora o reclame do. Enfim. De par em par. E, claro, nitidamente um gozo. Mas pronto. Nitidamente uma brincadeira. Enfim. Caros amigos, não tínhamos conversa. Já tivemos conversa, já vos pusemos a par. Portanto, mandem pedidos musicais para a nossa live. E inscrevam-nos, falem connosco. Enviem-nos músicas também. Enviem-nos músicas. Que giro. Escrevem-nos aqui no grupo. À vista? É a pastelaria. Ah, pois é. Ainda bem que eu vejo isto. A pastelaria comunica, a pastelaria Estúdios Editora, comunica que os seus estúdios estão abertos para a gravação de audiolivros. É verdade. Está aqui no nosso grupinho. Grava o seu audiobook e está aqui o link. Fica aqui o convite. Entrem no grupo da Antena Web, adiram, porque têm mesmo que aderir para ver o que é que lá está. Têm que aderir, exatamente. Adiram, juntem-se a nós. E então, depois tem aqui a publicação informando que o blog da pastelaria, aliás, a pastelaria Estúdios está. Tanto com os seus estudos disponíveis para gravação de audiolivros ou audiobooks, como se chama. Exatamente. Audiobooks. Ou audiolivros é a mesma coisa em português. É. Já agora também deixo-me só mandar aqui uma saudação especial para a Vanessa Silva, um ouvinte com quem temos falado nos últimos tempos. Ela tem enviado uns vídeos muito interessantes para o nosso grupo. Para o Nuno Rocha, entrevistado no passado dia 15 e que também hoje falou um bocadinho connosco no nosso grupo. E pronto, para já que falaram connosco no grupo, foram só estes três nomes que aqui referi. Venha você também falar connosco. Exato, também saudações aqui, eu estava aqui a ver mensagens anteriores. Também saudações para a Marlene Brandão, o que falou connosco no passado domingo. Para a Filipa Lopes, que inclusive deixou uma sugestão que passou ontem no programa Névoa. Aqui está a Filipa Lopes, que nos deixou Orinoco Flow da Enya. Para o Miguel. Eu estou aqui para mostrar para o Miguel Fernandes também, que partilhou um grupo de acessível, um grupo acessível a pessoas com deficiência, ou que visa. Que é mesmo o... É, mas o senhor está à frente do grupo. Exatamente, é o administrador do grupo e do blog, que é a base de... É ele e é o Daniel Francisco, que também está no grupo. E também é um ouvinte, ainda não é. E também é um ouvinte que também. E faz parte de um grupo, também é parte de um grupo, de um nome que já passou por aqui, pelo tempo da até com uma entrevista, até, e já passou na live também. E agora já pronto, faz parte da história, isso. Mas. Sim, agora faz parte da história. Sim, sim. O grupo Académico Sextetos. Exatamente. Uhum. Que é um grupo que é. Engraçadíssimo que eles são mesmo daquela malta do ai tal, não se chateia muito. Eu gosto da música da Caloira Prometeu que um dia há de ser minha, quando a festa acabar vai-me levar para a Caminha. Pois, para a Caminha. Caminha. Para a Caminha, pois, porque a rapariga era de Caminha. Caminha. Fica em Viana de Castelo já agora. Exatamente. Mas ela veio estar de longe. Mas pronto, esse é um grupo muito engraçado, com pessoas com grande... Está bem. Vamos então à musiquinha. Que músicas é que vamos ter aqui para o final? Essa não conheço. Essa não, não conheço. Sei. Essa não conheço. Não sei, conheço. Não sei. Sinceramente. Deixa cá ver. O que é que nós podemos pôr? Diz lá. Escolhe tu a tua, que já escolhi a minha. Ah, é? Escolhi a minha, já escolhi a minha. Escolhi a minha. Então, eu vou escolher para o fim desta emissão. Eu quero tchic. Bate forte o tambor. Vou escolher a Adele com Don't You Remember. Don't You Remember. É a minha escolha. Versão kizomba. Don't You Remember. Carlos, estamos numa emissão. I said stop. Someone like you. Isto é um remesh? Não, é um remix. Ai, é um remesh. Ah, já percebi. Eu pensei que estivesse enganado. Não, isto é um migamesh. Migamesh? Sim. Então? Porque um remesh é quando te juntas, é quando aplicas, enfim, é uma música só. Mas é mais do que uma música, é um migamesh. Ah, pronto. Ou guimamesh, se quiseres. Pronto, não comeces. Ou mirresh. Don't you remember da Adele é a minha sugestão para este... A minha, tem tudo a ver, ou então não. E vocês vão me desculpar, mas eu não vou mudar a minha sugestão musical. Eu não mudo a minha, só por causa das coisas. Eu decidi-me primeiro do que ela. Ainda que a minha fique para o fim, porque o que fica para o fim é o melhor, não é? Ou não? Eu deixo sempre melhor para o fim. Vamos ouvir o Malhão Malhão cantada pelos Ganda Malucos. Pois, então que venham lá a Adele e os Ganda Malucos. Não sei qual é que faria a primeira parte do concerto de quem, mas... está bem. Possivelmente nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Isto é com baunilha e chocolate. Ah, não, baunilha e chocolate combinam. Até se estão bem, pois até combinam. Pronto, baunilha e chocolate pode ser. Aliás, baunilha e chocolate é o nome de um livro. Mas. E de uma música que participou no festival Eurovisão da Canção, ano de 1995, por Portugal. É? De quem? Exatamente. Cantada por quem? Opa, agora fugiu-me aqui o nome do homenzinho. Fugiu? Ganhou pernas, fugiu. Voou. Sim, não, eu não tinha aqui o nome, não tinha aqui o nome dele aqui à mão. Mas vai falando que eu já te digo que eu não. Agora com essa dica de baunilha e chocolate, até me fez lembrar uma que era o chocolate com pimenta de Débora Blanco. Blando, digo Blanco. Débora Blando, enganei-me. Desculpe. Mas pronto, fez-me lembrar. Que giro. Como é que eu não tenho o festival de 95? Enfim, não interessa nada. Estamos no fim da nossa emissão, certo ou não? Certo. Pronto. Está naquela hora das despedidas? Dizer até amanhã e tal? Xixi cama, já deu o Vitinho, essas coisas todas? E que coisa... Como é que eu não tenho aqui? Ou eu registrei? Eu não quero saber! Eu quero saber se está naquela hora dizemos até amanhã e tal, dar os patinhos e o Vitinho. Ah, está aqui! Primeiro deixa-me encontrar como é que agora vai lá. Continua a encher salpicões. Estamos no fim da nossa emissão. Vamos terminar com estes dois temas que de nada têm a ver um com o outro. Don't You Remember da Adele. E o Malhão Malhão cantado pelos Ganda Malucos. Que isto é como... Baunilha e Chocolate foi interpretado por Tó Cruz em 1995 e foi a 16ª música de 23 músicas que participaram no ano de 95 no Festival Eurovisão da Canção, que se realizou já agora na República da Irlanda. Da Irlanda. Mas pronto, Bonnie e o Chocolate combinam, portanto, isto é como, portanto, Adele com Don't You Remember, ou qualquer tipo de música da Adele, e Ganda Malucos com Malhão Malhão, ou qualquer música dos Ganda Malucos, não é? É tipo, não, é tipo chocolate com... Isto é tipo, não, lixo de chocolate. Chocolate com galinha, tem tudo a ver. Até não tem? Não, não tem nada a ver. Um bom franguinho com natas, tipo chantilly. Ah, mas não é chocolate. Então, sei lá. Chocolate. Sei lá, chocolate branco com frango. Daqueles com sal, daqueles que é feito, que é assado no sal. Ah, bem bom. Não. Não combina nada. Desculpa lá, mas não combina nada. Claro que o melhor do que isso é mesmo... Ou então chocolate com espinafres também. Tem tudo a ver. Não, mas o melhor mesmo é o caldo verde, bro. Isso é que é muito fixe. Caldo verde de broa? Carlos Verde. Mas olha, agora por causa de comida, isto faz-me lembrar, é que eu há dias entrei no Facebook, eu bem queria ler as notícias da timeline, só que uma pessoa que eu tenho no Facebook, eu conheço, partilhou tanta receita, mas tanta receita, mas tanta receita, que aquilo ocupava para aí duas páginas. Então o teu Facebook é burro, não é inteligente. Diz asterisco, asterisco, publicou 300 vezes. A sério, diz mesmo. E passa, e depois tem um link que diz ver todas. Ver todas as explicações. E depois... Era fixe que isso estivesse assim. A mim aparece assim. A mim não. A minha parece. Ou em todos os estilos, sei lá, imagina, tu publicas montes de mas também digo-vos uma coisa, estas novas timelines do Facebook, enfim. Imagina, por exemplo, tu publicas a mesma mensagem em 10 grupos. Aparece a publicação, por exemplo, no grupo da Antena Web, depois aparece. Joana Rita publicou em 10 grupos. Ah, mas é quando publicas em grupos, a mim também aparece isso. Sim, mas também aparece no perfil. Mas não, por acaso não me aparece nada. Só que nem sempre aparece essa hipótese do publicou 300 coisas, por exemplo. Porque às vezes são duas pessoas a partilhar. Sei lá, uma bocada dizia ali. Duas pessoas tinham partilhado. E além não faz... Sabe que aquilo, eu fiquei assim... Mas é que estava assim uma coisa... Sopa de não sei... Pois eram grande parte dos ingredientes daquilo, nem existe cá para Portugal. Mas pronto... E a pessoa é de cá, mas eu achei piada. Que aquilo era um monte de receita. Sopa de carabajanga. Sei lá, quiabos e coisas do género. Sei lá. Sabe o que é sopa de carabajanga? Não, girimbuzo. Nem eu. Carabajanga. Inventei agora uma sopa de carabajanga. Oh, girimbuzo, se apanhas o machimbombo e pões-te aqui a andar. Andamento! O carabajanga é uma sopa tipo caldo verde, mas de broa. Em que a gente. Ah, é. Primeiro a gente pega. Caracol, não. A gente pega aí no caldo, tá vendo? Mete na relva. Uhum. Assim só para coar, tá vendo? Você uhum. filtra esse líquido do caldo, volta para a tigela, uhum. corta uns pedacinhos tipo triangular de broa. É. E faz sopas. E coloca aí, depois põe no micro-ondas e tá feito. Uhum. Esse caldo verde, vem verde, né? Se quiser, pode passar. Se quiser para limpar, pode passar a água por água para limpar alguma coisa que tenha ficado da relva, tá vendo? Ó, girimbúzio, põe-te aqui a andar. Algum escaravelho, uma coisa qualquer assim, inofensiva, mas que. Pronto. Sim, inofensiva. E depois vai a comer, acho que começa a sentir o escaravelho a subir pela garganta acima. Não, mas pela garganta abaixo. Deve ser. Ô, Vera, sim senhora. Uhum. Bem, o Avera, não disseste forever. Avera. Bom, ouvintes, chegamos ao fim da nossa emissão, da nossa parte, ou das nossas partes. É tudo. Das nossas partes, quanto à locução, não é? Este programa ficou a cargo da locução da Joana, que sou eu, e do Carlos, que é ele. Sou eu. A produção e a realização é tudo da parte... E a realização? A produção e realização é do Larcos ou do Carlos Bonaparte, que é o mesmo gajo que faz a locução, portanto. A única coisa que não se pôde dizer neste programa foram palavras terminadas em alho. Como trabalho, bugalho, caraças, que maligem. Foi a parte de caraças. Bom, e pronto, terminamos por aqui. Vamos pôr o ponto final na nossa emissão de hoje com dois temas que eu já me esqueci. Ah, Don't You Remember da Adele e o Malhão Malhão dos Malucos. E pronto. Agora deixa-me dizer que não, já de seguida não vai haver Hora Zero. Porque eu estou de vacaciones dos meus programas. Ele está de vacaciones. Vacaciones. Muito bem. Mas então decidi. Pronto, pegando na história dos cães de loiça, decidi fazer aqui um ato de bondade para com estes animais em vinhas de estimação. E pronto. É isso. É isso. É isso. Mas a seguir não há Hora Zero, não. Nem sequer na sexta-feira. Nem tão pouco no sábado, que é coisa aliás que nunca houve. Mas pronto, ou 20, ou 30, ou 90, ou 60 centenários, como vocês queiram. Centenários, não é? Bom. Deixa-me só também dizer, mandar um grande beijo. Um beijinho para os nossos alunos de hoje que tiveram matemática, o exame. Já podem relaxar, já passou. Os nossos alunos também. Ai, tu és professora, não sabia. Não, mas os nossos alunos portugueses, os nossos meninos que hoje tiveram exames, já passou, já foi há bocado e já é quase meia-noite e nós vamos dormir ou não, ou passear para o Facebook, que é mais provável, e aproveitar as férias. O resto de Vila do Pinheiro vai ensaiar e atuar em simultâneo. Pronto. Então, boa sorte para o rancho, beijinhos e abraços para vocês, ouvintes. Esperamos para vocês na próxima emissão, na quarta-feira, para mais um Olha Que Dois, com a Joana e com o Carlos aqui no canal 1 da Antena Web. Por acaso gosto muito de rancho, mas gosto mais de jardineira. Ok, pronto. Olha, eu esta hora, no fim deste programa, gosto mais é de um Nestlezinho, não é? É, uns cereais, um Nestum, um gelado também pode vir. Olha, por acaso vou comer gelado depois de gravar. Que giro. Vou comer gelado depois de gravar esta emissão e comi gelado antes de iniciar o programa. Já viste que fiz? Pronto. Olha, e agora queres saber o mais curioso? O quê? Agora também é que não. Eu me lembrei qual era a sugestão que me tinha esquecido para há bocado. Qual era? Mulher do Rio dos Iubris. Ah, pois. Agora já foi, fica para a semana. Agora beijinhos. Já foi. Beijinhos. Beijinhos. Boa noite. Nos esperamos na quarta-feira para mais um Olha Que Dois. Opa, que dois. Até para a mesana. Até para a semana. em várias línguas. Vá lá embora. Oh, malhão, malhão, que vida é a tua? Oh, malhão, malhão, que vida é a tua? Comer e beber, oh, terrim, tim, tim, passear na rua. Comer e beber, oh, terrim, tim, tim, passear na rua. E agora vamos cantar já de seguida em francês. Vá lá embora. Oh, maillot, maillot, quelle est ta vite? Oh, maillot, maillot, quelle est ta vite? Manger et boire, oh, trentante, caminer la route. Manger et boire, oh, trentante, caminer la route. And now, ladies and gentlemen, we're gonna cantar in English. Let's go. Mayan, Mayan, what life is yours? Oh, Mayan, Mayan, what life is yours? To eat it, to drink, oh, trin-tin-tin, walking down the street. To eat it, to drink, oh, trin-tin-tin, walking down the street. E agora, em chinês, em chinês. Pim-chim-pum, oh pum-pum-chim, oh pim-chim-pum, oh pum-pum-chim, comer e beber, oh trin-tin-tin, arroz chau-chau. Comer e beber, oh trin-tin-tin, arroz chau-chau. E agora já podemos ir todos para o estrangeiro trabalhar, porque já sabemos cantar em inglês, em francês e em chinês, é verdade.